Atenção, rede. Em 5 segundos, programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Johnny Cortez, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Tudo bom aí, comadre? Os meninos estão em casa, né? Comadre, faz o seguinte, dá um livro. Pega um livro e bota os meninos pra ler. Se você der conta de fazer eles ler pelo menos um livro nessas férias, porque eles querem saber só de videogame, computador, essas coisas. Os meninos hoje não brinca mais, não joga mais bola, não anda de bicicleta. O negócio deles agora é só computador, né? Bota um livro pra eles lerem. Quem não lê, quem não aprende a ler, não aprende a escrever. Olha o que eu tô te dizendo, hein? A sabedoria está nos livros. Bota os meninos pra ler, tá bom? Aproveita a questão de férias. Nem que seja um livro só, você bota eles pra ler, tá bom? A discoteca do Cleitão vai trazer a dupla Edilson e Eduardo. A faculdade da música vai trazer duas grandes mestras, irmãs Galvão. A frase irretocável do meu amigo Julinho. A oração de hoje, a Márcia Ferreira vai trazer o Salmo 141, um salmo muito bonito. A dica é uma dica para reflexão, o que, que os estrangeiros pensam do Brasil, né? No Cantil do Rei, uma gravação de 1986, Roberto Carlos, Eu Sem Você. A lorota, a judiação, né, pai? Cheia de amor pra dar, a veinha tava com tudo. Na trilha sonora da minha vida, Milionário José Rico. Ei, rapaz, essa moda aqui fez parte da trilha sonora da vida de muita gente, né? Sonhei com você. Eu começo trazendo aí, eles voltaram, Bob Robson, Só Quero Ficar. Eu quero ficar esta noite com você. Eu quero ficar esta noite com você. Eu não quero casar, eu só quero ficar esta noite com você. Eu não quero casar, eu só quero ficar esta noite com você. O seu corpo é perfeito, sua boca é sensual. Seu andar é provocante, tô até ficando mal. Seu andar é provocante, tô até ficando mal. Você é toda bonita, com seus cabelos molhados. Te imagina em frente ao espelho, fico todo arrepiado. Te imagina em frente ao espelho, fico todo arrepiado. Eu quero ficar esta noite com você. Eu quero ficar esta noite com você. Eu não quero casar, eu só quero ficar esta noite com você. Eu não quero casar, eu só quero ficar esta noite com você. Alimenta, parei nesta mina, meu. Tô pagando de paixão, tô maluco e só da eu. Tô pagando de paixão, tô maluco e só da eu. Por ela estou em deprê, como despalcando pau. Estou mesmo dominado, eu tô pagando geral. Estou mesmo dominado, eu tô pagando geral. Eu quero ficar esta noite com você. Eu quero ficar esta noite com você. Eu não quero casar, eu só quero ficar esta noite com você. Eu não quero casar, eu só quero ficar esta noite com você. Por ela estou em deprê, como despagando o pau. Estou mesmo dominado, eu tô pagando geral. Estou mesmo dominado, eu tô pagando

Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. O professor Júlio César Rezende, lá de Patos de Minas, produziu a trilha sonora da minha vida. Você se recorda de alguma coisa que tenha acontecido em sua vida? Lá no longínquo ano de 1983, exatamente há 30 anos atrás? Vamos recordar aqui alguns fatos, algumas coisas que aconteceram nesse ano. E no dia 20 de janeiro, falecia no Rio de Janeiro, aos 49 anos de idade, menino ainda, né? Um dos maiores craques brasileiros de todos os tempos, Mané Garrincha. O endiabrado driblador Mané Garrincha. No dia 2 de abril, após um coma de 28 dias, morria também no Rio de Janeiro a grande sambista mineira Clara Nunes. Em 28 de agosto, a criação da Central Única dos Trabalhadores, CUT, era aprovada pelo primeiro Congresso Nacional da Classe Trabalhadora, realizado em São Bernardo do Campo, São Paulo. Em 15 de outubro, o piloto Nelson Piquet tornava-se bicampeão mundial de Fórmula 1 na última corrida do Grande Prêmio da África do Sul em Kyalami. Em 20 de dezembro, a taça Gilles Rimet, conquistada pela seleção brasileira em 1970 no México, era roubada por três ladrões na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no centro do Rio de Janeiro. Uma das melhores coisas que aconteceram em 1983 foi a gravação desse já clássico Sonhei com Você, pela inigualável dupla Milionário e José Rico. Depois de muito tempo acordado, já cansado de tanto sofrer, esta noite eu dormi um pouquinho, sonhei com você. Você apareceu em meu quarto e sorrindo me estendeu a mão. Se atirou em meus braços e beijou-me com emoção. E matando a paixão recolhida num delírio de felicidade, em soluço você me dizia: amor, que saudade. Você se transformou no mundo e logo desapareceu. De repente, menos de minuto, você se transformou no mundo e logo desapareceu. Olharam a tronha do meu travesseiro. Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você. Amor, como é triste acordar e não te ver. Matando a paixão recolhida num delírio de felicidade, em soluço você me dizia: amor, que saudade.

Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. No dia 10 de agosto tem show de Di Paulo e Paulino aqui em São Sebastião, no Distrito Federal, numa grande festa que acontece no Parque de Exposições. Você está convidado, é uma promoção da Sardinha Produções, que sempre realiza grandes eventos. Esse show do Di Paulo e Paulino foi intermediado pela RBM Música, que sempre consegue condições muito favoráveis para você levar o artista da sua preferência aí na sua cidade, viu? É só você ligar 61-9981-3601. 9981-3601, você contrata o Di Paulo e Paulino, mas contrata também Márcia Ferreira, Edelson Moura, Pedro Paulo e Matheus, Tereza Cristina, Bruna Guiar, Banda Salve, Os Canarinhos do Brasil, Rael, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Sula Mazurega, Cristiano Neves, Rony e Ricardo, Cleiton Aguiar, Chico Rei Paraná e Amado Batista. É só ligar 61-9981-3601. Eu comecei no programa de ontem a falar algumas impressões. Um francês está morando aqui no Brasil e ele está escrevendo sobre o Brasil. Ele escreveu, por exemplo, aqui no Brasil a vida vai devagar. É normal estar preso no trânsito o dia todo, mas não durma no semáforo não, viu? Tem que ser rápido e sair antes do semáforo passar no verde. Não depende se tiver muitas pessoas atrás, nem se estiverem atrasados. Também é normal ficar 10 minutos na fila do supermercado, embora que só tenha uma pessoa na sua frente. É que demora passar os artigos e muitas vezes a pessoa do caixa tem que digitar os códigos de barra na mão ou pedir ajuda para outro funcionário para achar o preço de um artigo. Mas na hora de retirar o cartão de crédito tem que ser rápido. Não é brincadeira, se não retirar o cartão na hora, a mesma moça do caixa que tomou 10 minutos para 10 artigos vai falar agressivamente para você agilizar. Pode retirar o cartão. Aqui no Brasil, os chineses são japoneses. Aqui no Brasil, a música faz parte da vida. Qualquer lugar tem música ao vivo. Muitos brasileiros sabem tocar violão, embora não se considerem que toquem, se você perguntar para eles. Tem músicos talentosos, mas não tantos tocam as músicas deles. Os bares estão cheios de bandas de cover. Aqui no Brasil, a política não funciona só na dimensão esquerda-direita. O Brasil é um país de esquerda em vários aspectos e de direita em outros. Por exemplo, se pode perder seu emprego de um dia para o outro quase sem aviso. Tem uma diferença enorme entre pobres e ricos. Ganhar 20 vezes o salário mínimo é bastante comum e ganhar o salário mínimo ainda mais. As crianças de classe média ou alta estudam quase todas em escolas particulares. As igrejas têm um impacto muito importante sobre as decisões políticas. De outro lado, existe um sistema de saúde pública, o Estado tem muitas empresas, tem muitos funcionários públicos, tem bastante ajuda para erradicar a pobreza em regiões menos desenvolvidas do país. O mesmo governo é uma mistura de política conservadora, liberal e socialista. Aqui no Brasil, é comum conhecer alguém, bater um papo e falar: a gente se vê, vamos combinar? E nem troca o telefone. Como é que vai falar depois se não tem o telefone? Aqui no Brasil, a palavra aparecer, em geral, significa não aparecer. Exemplo: eu vou aparecer mais tarde, significa, na prática, eu não vou. Aqui no Brasil, o clima é muito bom. Tem bastante sol, não está frio. Todas as condições estão reunidas para poder curtir atividades ao ar livre. Porém, os domingos, se quiser encontrar uma alma viva no meio da tarde, tem que ir para o shopping. As ruas estão às moscas, mas os shoppings estão lotados. Shopping é a coisa mais sem graça do Brasil. E aqui eu tô com ele, também não gosto não. Aqui no Brasil, novela é mais importante do que cinema, mas o cinema nacional é bom. Aqui no Brasil, não falta espaço. Falam que o país tem dimensões continentais, e é verdade. Daria para caber a humanidade inteira no Brasil. Mas então, se tiver tanto espaço, por que é que as garagens dos prédios são tão estreitas? Tem mais coisa aqui, depois eu vou ler. Essas são as impressões de um estrangeiro sobre o Brasil. É até interessante, porque quem vê de fora vê melhor do que a gente, que está acostumado com essa bagunça aqui, né? Um grito em favor das crianças abandonadas do Brasil. O avô do João, Cleiton Aguiar. Jesus, menino de rua.

mas eu sem você tenho que ficar. Dessa vez você vai ver, quando a solidão chegar, o ciúme te morder, quando eu não telefonar, tô sofrendo de saudade, precisando te esquecer. Se é difícil a realidade, mais difícil sem você. E eu sem você, e você sem mim. Foi você quem quis, escolheu assim. É amor demais dentro do meu peito. Mas eu sem você tenho que ficar. Não dá pra segurar, mas eu sem você tenho que ficar. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, uma gravação de 1986, Eu Sem Você. Alô, Nota Bud. Diz que uma senhora já passada assim dos 60 anos, tá bem adiantada na idade, né? Aí assistindo esses programas de televisão que passa na parte da tarde, que é muita conversa que não serve pra nada, se espremer não sobra nada, tinha lá uma mulher ensinando as mulheres a ser sexy. A moça falava assim, olha, você tem que ser sexy, porque senão seu marido vai procurar outra fora, é porque você não oferece novidade pra ele, tá, etc e tal, né? Aí a moça, a veinha ficou cheia de amor para dar, se preparou toda, tomou um banho, passou o melhor perfume, vestiu uma camisola, né, um penhoar daqueles e tal. Aí o marido chegou e tal, tomou banho, o marido tá tomando banho, ele deitou na cama para descansar um pouquinho. A mulher chegou assim, na frente dele, tirou o penhoar de uma vez, completamente nua, né? O marido falou assim, ué, que isso, mulher, você ficou doida? Que é isso? Hora dessa? Ela falou assim, não, meu amor, é que eu estou vestida com a camisola do amor. Aí o camarada, nada romântico, virou pra ela e falou assim, ó, oh, você esqueceu de passar a camisola, tá muito amarrotada. Que judiação, rapaz, a bichinha cheia de amor pra dar. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Chegou o novo CD de Cleiton Aguiar, a coletânea 33. São 23 músicas, sucessos dos 12 discos gravados por Cleiton Aguiar nos 33 anos de sua carreira como cantor. O CD está à sua disposição pelo projeto Confiança. Quem desejar comprar, é só mandar seu nome e endereço para rbmmusica@gmail.com. rbmmusica@gmail.com ou pelo Facebook, pelo Twitter, pelo site da radioestudiobrasil.com.br. A RBM manda o CD para sua casa. Junto vai o número de uma conta da Caixa Econômica Federal. Recebendo a encomenda pelo correio, você se dirige até uma loja de loteria ou uma agência da Caixa Econômica e paga apenas R$15. Aí já com as despesas de correio tudo pago, viu? São apenas R$15 por cada CD. Você pode pedir quantos você quiser, mas peça o quanto antes, porque são apenas 5 mil e nós já vendemos mais de 3 mil CDs em pouco mais de um mês, tá bom? Coletânea 33, novo CD de Cleiton Aguiar. Eu vou pedir a minha amiga Márcia Ferreira para ela trazer um dos salmos maravilhosos do seu CD de salmos, o Salmo 141, a oração da tarde. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Ó Senhor Deus, eu clamo a Ti, vem depressa me socorrer. Escuta-me quando peço a Tua ajuda. Recebe a minha oração como se fosse incenso e que as minhas mãos levantadas sejam como a oferta da tarde. Ó Senhor, controla minha boca e não me deixes falar o que não devo. Não permitas que o meu coração deseje fazer o mal, nem que eu ande com os que são perversos ou tome parte na maldade deles, e que eu nunca esteja presente nas suas festas. Eu aceito que uma pessoa direita me repreenda ou castigue, pois isto é um gesto de amizade. Mas eu nunca aceitarei elogios dos perversos e continuarei a orar contra a ruindade deles. Quando os seus chefes forem atirados do alto dos rochedos, então o povo saberá que eu dizia a verdade. Como a lenha é rachada e cortada em pedaços, assim os seus ossos serão espalhados na beira da sepultura deles. Mas eu, ó Senhor meu Deus, continuo confiando em Ti e buscando a Tua proteção. Não me deixes morrer. Livra-me das redes que os perversos estendem para me pegar. Livra-me das armadilhas dos que fazem o mal. Que os maus caiam nas suas próprias armadilhas e que eu consiga escapar são e salvo. Deus velará por ti. Coisa linda, né? Que salmo bonito, o Salmo 141, a oração da tarde, que faz parte do CD de salmos da Márcia Ferreira. Esse CD são 30 salmos. A Marcinha gravou 150 salmos. Ela vai dividir isso em 5 CDs. Esse é apenas o primeiro, são 30 salmos, e todos com a trilha sonora especial, feitos pela Tereza Cristina e pelo Anastácio, né? E esse CD também está à venda pelo Projeto Confiança, na mesma condição do meu, inclusive o mesmo preço, R$15. Quem tiver interesse é só mandar um e-mail para marciaferreiracantora@gmail.com. Márcia Ferreira Cantora, tudo junto, marciaferreiracantora@gmail.com. Um novo ídolo popular do Brasil, Cristiano Neves, desliga e vem! pelo telefone não dá. Eu quero olhar dentro dos seus olhos e me declarar. Vem aqui, não dá pra viver sem você. Desliga o telefone, vem depressa, preciso te ver. Pelo telefone não se beija, pelo telefone não se abraça. E ter que declarar o amor assim é muito sem graça. Essa noite já está pra explodir. Desliga e vem, desliga e vem. Coração cansado de insistir. Desliga e vem, desliga e vem. Vem aqui, não dá pra viver sem você. Pelo telefone não se beija, pelo telefone não se abraça. E ter que declarar o amor assim é muito sem graça. Esse amor já está pra explodir. Desliga e vem, desliga e vem. Coração cansado de insistir. Desliga e vem, desliga e vem. Esse amor já está pra explodir. Desliga e vem, desliga e vem. Coração cansado de insistir. Desliga e vem, desliga e vem, desliga e vem. Cristiano Neves, desliga e vem pros apaixonados, a turma que gosta, né? O brasileiro é um povo alegre, né? O povo gosta de sair, gosta de dançar, gosta de passear. Agora, no Nordeste é mais ainda, viu? O povo nordestino é festeiro. É interessante, as condições de vida nem sempre são as melhores, mas o povo sabe se divertir com muito pouco, né? Por isso é que a gente fica fazendo um apelo para que os políticos do Brasil tomem vergonha na cara e defendam os interesses do povo, que está tão fácil consertar o nosso país, tão pouco, né? Se os políticos diminuíssem a roubalheira, dinheiro não falta no Brasil, não. O problema é que o dinheiro sai de Brasília para as obras, não chega, some no meio do caminho, evapora, derrete, o trem custou demais da conta, ave Maria. Bom, vamos falar de coisa boa, vamos para Coromandel, relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Essa música é muito bonita, já foi gravada pelo Liu e Léo, foi gravada pelo Chitãozinho e Chororó, e agora tem essa regravação do Leonel e do Goiá Filho, que é o nome já diz, é filho do grande poeta. E vão trazer pra gente apenas um pecado. Foi um erro nosso amor, mas não sinto pesar ou remorso. Ninguém teve no mundo o que alcancei. Nunca houve um amor igual ao nosso. Recordas como foi belo nosso romance? Tu me amaste e eu te amei. O quanto te adorei. Tortura-me a lembrança do passado. Alucina-me a falta dos beijos teus, dos teus carinhos ternos e apaixonados, e os doces momentos que o nosso amor viveu. Peguei, mas não fui o primeiro. Remorsos não terei jamais. Porém, se um dia eu te encontrasse, eu pecaria 100 mil vezes mais. Tortura-me a lembrança do passado. A falta dos beijos teus, dos teus carinhos ternos e apaixonados, e os doces momentos que o nosso amor viveu. Pequei, mas não fui o primeiro. Remorsos não terei jamais. Porém, se um dia eu te encontrasse, eu pecaria 100 mil vezes mais. 100 mil vezes mais. Ô, trem bonito, Goiás não era brincadeira não, né? Relembrando Goiá, Leonel e Goiá Filho, apenas um pecado pro Dr. Éber Oliveira, lá em Palmas, no estado do Tocantins, o homem que mais conhece da vida do Goiá, que mais coisas do Goiá tem. Ele tem mais de 200 fitas, tem música inédita, tem música velha, tem conversa do Goiá, da Dona Hilda, todo mundo. Realmente dá pra gente passar um mês na casa do Dr. Éber, lá só escutando as fitas que ele tem do saudoso poeta Goiá. A frase irretocável do programa de hoje, muito bem-humorada, é do meu amigo Julim. Sequestraram a minha sogra. Antes de pagar o resgate, eu pedi aos bandidos que mandassem a cabeça dela como prova. Esse gosta da sogra, hein? Sequestraram a minha sogra. Antes de pagar o resgate, eu pedi aos bandidos que mandassem a cabeça dela como prova. Essa foi a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Edilson e Eduardo. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleitão Aguiar. Neste domingo tem o programa Conexão Brasília com Cleito Aguiar em novo horário, agora às 10 horas da noite, pela Rede Brasil de televisão. Você pode assistir o programa ou direto na emissora local, tem mais de 200 cidades do Brasil que tem. Aqui em Brasília é o canal 59, Belo Horizonte canal 14, Palmas é o canal 520, Porto Velho canal 38, Salvador canal 50, Camaçari canal 51 e outros lugares que a cabeça agora fugiu, né? São Paulo, canal 10 digital, canal 50 e 56, e também no canal C Ondas Parabólicas, na Claro TV, na TV Vivo, na TV Oi, na TV CTBC e breve também na Sky, né? Os assinantes da Sky vão assistir também o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, um programa de entrevistas feito direto da capital de todos os brasileiros. O programa passa na terça-feira, às 23 horas, e repete no domingo, agora em novo horário, às 10 horas da noite. Eu conto com a sua audiência, tá bom? Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Edilson e Eduardo, Fora do Ar. Esse amor que me faz flutuar, sentimento que não sei controlar, sobrenatural nosso jeito de amar. Estou enlouquecido.